Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Marco Antônio, boa noite. Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo. E você, como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Impressão minha, eu tinha um Louis Armstrong. Tinha. Louis Armstrong tocando tinha. Ali. Ah, tá. Coincidência. É, compadre. Agora, enquanto o Fufunha tá tentando contato com o nosso entrevistado, você viu que Ashley Judd processa Weinstein por prejudicar a sua carreira? Não, tinha visto. Eu me lembro dela dando depoimento, ela que tinha sido muito sacana. Ela entrou com uma ação porque um outro diretor disse que a Miramax comunicou a ele que nem ela, nem Mira Sorvino poderiam participar daquela franquia O Senhor dos Anéis, porque elas eram... Difícil de lidar, né? Exatamente. Bom, o seu convidado... Com a Mira Sorvino, eu vi, sabe o quê? Uns paparazzi entrevistaram o pai dela, o grande ator Paul Sorvino, né? Com aquela pinta dele, assim, de poucos amigos, de cantor de ópera barra mafioso, né? Pai, ele ficou indignadíssimo, né? Porque quando ele ficou sabendo disso, porque realmente a carreira dela foi prejudicada, e né? De Ashley Judd, não queria dar pro cara. Ashley Judd também, pelo mesmo motivo, Weinstein, barrou a carreira dela. Olha, o grande, o excepcional, o nosso querido Miziara já está no ar para falar com você. É uma honra para nós todos aqui, Marco. Uma honra. Nossa, gente, olha, sem palavras, eu sou super fã. Quando eu era menor de idade, não podia ver comédia erótica. Eu já estava tentando ver pela TV. Passava assim, eu me lembro de madrugada, ou depois das 11h30 da noite. Eu me lembro de pé ante pé, sabe, com meia, como eu nunca, fazer barulho. Hã? Como eu nunca fui menor, eu sempre assisti. Isso, eu entendo. E o grande Zé Miziara é ator, roteirista, produtor, começou com circo, trabalhou em TV, nos últimos tempos tem uma geração nova aí que o conhece pelo trabalho dele no Praça é Nossa, mas assim, é uma honra, ele dirigiu duas comédias eróticas no final dos anos 70, que eu adoro, uma é o Bem Dotado, O Homem de Tu, fantástico. Campeão de bilheteria, isso, e outra é Nos Tempos da Vaselina, com João Carlos Barroso, que apesar do título, muita gente acha pelo título, gente que não viu, que é meio que uma sátira ao Nos Tempos da Brilhantina, só no nome, na verdade o filme tem muito mais a ver com os embalos sábado à noite, porque é sobre um caipira na cidade grande que vira rei da disco. Então, eu queria dar as boas-vindas, senão a gente poderia fazer uns três programas só falando do background do grande José Miziara. Mas, queria dar as boas-vindas. Tudo bem, José? Tudo bem. Tudo bem. Obrigado por ter se oferecido para conversar com a gente, tá? Ter aceito conversar com a gente. Claro. Querido, o seguinte, vamos começar bem pelo início, tá? Eu sei que o teu primeiro filme foi um filme chamado Cacareco Vem Aí, que era uma comédia do Carlos Manga, co-escrita pelo Chico Anísio, estrelada pelo Oscarito ainda, foi filmado lá por 59, e era com uma pessoa que, se o James Bond fosse brasileiro, na minha opinião, ele teria que ser o James Bond, que era o Sil Farney. Fala um pouquinho como é que essa pessoa simples de Barretos acabou trabalhando em cinema, decidiu ser ator. Conta pra mim como é que foi isso, pode ser? Pode, é que nessa época eu era o principal galã lá do Rio de Janeiro. Então a minha fama era muito grande. E o Sil Farney foi lá me convidar para fazer o filme. O filme, no início, se chamava Duas Histórias. Mas aí teve uma eleição aqui em São Paulo e ganhou, votaram nesse tal de Cacareco. Ah, sim, era o macaco, né, eu acho, né? Macaco Cacareco, não era isso? Não, era um rinoceronte. Ah, um rinoceronte, desculpa. Errei aqui na parte de zoologia. Mas, aí o Severiano Ribeiro mandou uma ordem pro Sil Farney, que era o produtor do filme. Olha, no título tem que aparecer a palavra cacareco. Entendi. Entendi. E aí botaram o nome de cacareco, vem aí. Me diz uma coisa, lembras assim do primeiro filme? Não precisa ser um grande filme, mas da primeira imagem de cinema, assim que viste, qual filme? Consegue te lembrar, assim, qual foi o primeiro filme que te lembras vendo e, assim, se impressionando? Qual o primeiro filme? O quê? É, que te lembras de ter visto no cinema, ou dos primeiros filmes que lembra ter visto, te lembras ou não? Ah, eu assisti. Antes de virar ator. Tudo quanto era filme que estreava, eu... Na segunda-feira já estava lá. E gostavas mais das comédias, faroestes? Como é que era o teu gosto? Ah, era diversificado, né? Uhum. Eu assistia muito os filmes franceses que passavam... Os filmes franceses que passavam no Normandie. Uhum. Assistia tudo, assistia o filme da Metro, tudo quanto era filme. Que legal. E me diz uma coisinha. Alô? Como é que foi passar de ator para diretor? Fala um pouquinho dessa tua transição, porque começaste a dirigir lá por 75, né? Que foi num filme de episódios. Era Ninguém Segura Essas Mulheres. Pode falar um pouquinho como é que foi essa tua transição? Porque eu me lembro que lá por 77, trabalhaste com TV, dirigindo a novela Espantalho, com Jardel Filho. Pode dizer um pouquinho como é que foi esse lance de virar diretor de cinema? Sabe o que é? Eu fui assistir um filme no Cine São Luís, que era um filme do... Aí eu digo, porra, se o cara pode fazer isso, que era uma porcaria, eu posso qual era fazer o filme, melhor. Lembras qual era o filme? Era um filme do Imperial. Ah, do Carlos Imperial. Ah, tá. É. Ah, tá. Aí eu fui pra casa, eu tinha tempo livre, né? Aham. Aí comecei a escrever o filme do... Que depois passou a chamar... Ninguém Segura Essas Mulheres, né? Hã? Ninguém Segura Essas Mulheres, o episódio era o furo. É onde tinha o episódio do furo. Isso. Eram isso. Quatro histórias, aham. É, todas tiradas de jornal. Eu me baseava em histórias de jornal. Aí eu soube que o Silvio Santos estava querendo fazer um filme. Aí pedi para o Cleiton Silva levar para mim o script. Aí o Luciano Calegari leu, gostou. Me chamou, pediu para eu ler na frente dele, eu li, aí ele marcou com o Silvio Santos, nós fomos naquela churrascaria Rodeio, e o Silvio pediu para eu ler o filme do jeito que eu tinha lido pro Luciano. Aí quando eu acabei de ler, ele disse assim, quanto é que você precisa para fazer o filme? Eu digo, 1 milhão. Ele disse, ok, você vai fazer esse filme. Maravilha. Eu queria te perguntar uma coisa, é que o episódio que dirigiste, né, já estreaste como diretor dirigindo pessoal com bastante talento e famoso, né? No caso, o astro... do episódio dirigido nesse Ninguém Segura Essas Mulheres, era o Jesse Valadão e a Nádia Lippe. Eu me lembro que tinha uma participação especial também da futura vovó Mafalda, do Valentino Guzzo. Fala como é que foi um diretor estreante ter que lidar, vamos dizer, com um astro como o Jesse Valadão. Até a gente entrevistou há umas semanas aí um dos filhos do Jesse. Também entrevistamos o Antônio Calmon, que trabalhou com o Jesse. Mas fala como é que foi um cara jovem, assim, ter que trabalhar com o Jesse, que já era bastante conhecido. Não, mas apesar de ser muito jovem, eu era muito respeitado. Uhum. Então, quando foi para fazer esse filme, o Silvio me disse, você já dirigiu algum cinema? Eu digo, não. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, são 4 episódios. Você escolhe 3 diretores e mais você, e para poder dirigir os 4 episódios. Entendi. Aí eu fui escolhendo. Uhum. Escolhi o Harry Zalkovich, que era um russo amigo meu. Escolhi o próprio Jesse para dirigir um episódio. E escolhi... Não estou lembrado agora o outro. Não, sem problema. Eu queria até enfocar no teu trabalho mesmo. Mas, aí eu dirigi o Furo. Sim, que era um episódio dentro desse Negros e Mulheres, que nessa época tinha muitos filmes de episódio, né? Eu ia perguntar uma coisa. A pessoa vendo teus filmes, principalmente o Bem Dotado, o Homem de Tu, vendo o que eu adoro também, que é No Peso da Vaselina, a gente vê que tem uma pegada, assim, de comédia italiana, comédia de costumes italiana. Podes dizer, assim, eras grande fã das comédias italianas, como é que... Porque, na verdade, né, a história até da chamada pornô chanchada da comédia erótica brasileira, ela seria um irmão brasileiro, né, das comédias italianas eróticas, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim, eras grande fã do cinema italiano, de costumes, assim? Não. O Bem Dotado vem de um filme francês. É que ele parece na estrutura um pouco uma comédia italiana. Uhum. É, mas foi... Veio de um filme do Bourvil, um comediante francês. Uhum. Entendi. Aí eu adaptei tudo pro Brasil e saiu Bem Dotado, que foi o grande sucesso da época. Sim. Fala como é que foi que esse projeto, como é que foi o começo desse projeto, né? Que é um filme até hoje muito reprisado e é referência nacional para quando se fala em cinema popular, né? Fala um pouquinho como é que esse projeto chegou, assim, como é que foi a gênese disso, pode ser? Pode. É que eu tinha um tempo livre quando eu trabalhava para o Silvio Santos. Uhum. Aí eu comecei a escrever o Bem Dotado, inclusive era para o Teobaldo fazer. Ah, é? O comediante Teobaldo? Ah, é. Mas aí o Aníbal disse, não, nós precisamos de alguém que tenha um apelo sexual. Entendi. Aí o próprio Aníbal me convenceu a botar o Nuno. Entendi. Mas já tinha trabalhado com o Nuno, né? Eu me lembro que já tinha feito filme com o Nuno Léo Maia antes disso. Não, eu não. Quem não? Tinha feito com o Nuno Léo Maia foi o Aníbal. Ah, tá. Aí... Em Balos Alucinantes, aquele que o subtítulo era A Troca de Casais, não foi o teu debut dirigindo o Nuno Léo Maia? Eu me lembro que tinha o Anselmo Duarte, o Elber Rangel, e era sobre um picareta que tentava chantagear casais ricos. É, isso foi baseado numa revista Veja, que tinha publicado esse negócio da troca de casais. Eu peguei a história e escrevi a minha história. Entendi. Aí o Nuno sempre foi meu ator predileto, né? Que legal. E aí botei ele, o Anselmo, que era muito meu amigo, entrou também no filme. E o Elber Rangel também? Hã? O sumido Elber Rangel também no filme? O Elber Rangel. Isso. Que era um excelente ator. Excelente ator, isso. Filme com Cacá Diegues e tudo mais. É, entrou também no filme. E nas pontinhas entrou o Tio Baldo. Entraram várias atores pessoas com, popular, que eu sempre costumava trabalhar. Eu ia te perguntar sobre, assim, és um diretor com várias parcerias, né, que se repetem, né? A gente falou, és um diretor que trabalhou várias vezes com o mesmo grupo de pessoas, né, atrás das câmeras e de frente das câmeras, né, eu gostaria que falasse um pouquinho, assim, como é que é o pessoal, sempre te desse muito bem com gente atrás, por exemplo, o grande fotógrafo Antônio Miliani, trabalhasse algumas vezes com ele, né, atores, por exemplo, né, o Gene Miller, trabalhasse mais de uma vez, o Nuno Léo Maia, obviamente, Felipe Leve, Deus o tenha, né, deixa eu ver, tem muita gente que trabalhasse várias vezes, a Esmeralda Barros, né, um ator que eu adoro, falecer também, o Mário Benvenuti, pode dizer que... Ah, esse era o meu irmão. Pois é, até ele lembrava fisicamente, a cara dele era parecida até com a tua. É, inclusive as pessoas me confundiu na rua com ele. tá. E me fala-se um pouquinho, que tipo de diretor, pelo menos quando começaste a fazer filmes, né, como realizador, que tipo de diretor serias? Assim, mais uma pessoa mais focada em direção de atores, ou mais aquele diretor que trabalha muito próximo do diretor de fotografia? Né? E como é que era esse tipo? Que tem diretores que, quando são atores, né, eles focam muito mais na interpretação. Como é que, se tivesse que te definir como diretor de cinema, qual era o teu enfoque, pelo menos no início da carreira, pode dizer? O diretor de fotografia? Não, eu quis saber, assim, eras mais o tipo de diretor que trabalhava na câmera, que ficava na câmera junto do diretor de fotografia, mais preocupado com enquadramentos, ou tinhas mais um foco de dirigir atores, já que eras ator também? Não, eu não estou entendendo. Tá, eu vou tentar de novo. Tem diretores que, como foram atores, eles enfocam muito mais na direção de atores, né, e deixam o pessoal da câmera cuidar dos enquadramentos. E eu queria saber se és esse tipo de diretor ou eras o tipo de diretor mais do lado técnico, de pensar em enquadramento. Não. Eu tanto dirigia os atores como também dirigia a enquadração. Eu estou perguntando isso porque trabalhaste, né, com o Antônio Miliandi, que era grande fotógrafo, com o Oswaldo de Oliveira, que não só fotógrafo... Foi uma mão para mim. Pois é, o Oswaldo de Oliveira, por exemplo, também era diretor também. Não só da fotografia. Foi outro que foi uma mão para mim. Tá. E o Pio Zamuner, né, que trabalhava... O Pio Zamuner foi o que mais filmes fez comigo. É, por exemplo, Como Faturar a Mulher do Próximo, que eu acho muito legal até... Como é que era o teu lado de diretor lidando com diretores de fotografia? Tinha conflito? Eu me dava bem com todos eles. É mesmo, é? É, porque independente de diretor de fotografia, era tudo parceiro de pôquer. Entendi. Aportavam dinheiro ou não? É. Aportavam dinheiro? Era tudo parceiro de poker. Tá, e apostavam dinheiro? Hein? Apostavam dinheiro ou não? É, apostava dinheiro. Nossa, quem mais perdia ali? Hein? Quem mais perdia dinheiro? Eu acho que era o Jangaré. Ah, o diretor Jangaré. Entendi, entendi. Eu queria saber assim, contigo, tá? Como é que foi que o filme... Nos Tempos da Vaselina, que é uma junto, vou dar uma palavra. Como é que é? Não ouvi o quê? Dá pra você falar mais alto? Claro, claro, claro. Tá, eu vou falar aqui bem alto. Eu queria saber como é que chegou o projeto do a ideia de dirigir Nos Tempos da Vaselina, que provavelmente junto do filme Sábado Alucinante, do Cláudio Cunha. Por sinal, até o teu filme e o do Cláudio Cunha tem uma atriz falecida, até a Patti Pesch. E eu queria saber assim pra ti, como é que foi isso de fazer um filme com esse lado discoteca, né? Tem cenas da New York City Discotheque, que era muito popular. Eu sou um fã de disco music, né? Então eu queria saber assim, como é que foi que chegou essa ideia do Caipira, né? Que chega na Cidade Grande, mais ou menos como o personagem do Nuno Léo Maia, no Bem Dotado, né? E daí vira ídolo da disco music, da discoteca. Pode falar um pouco disso, que é um filme que eu adoro, vi várias vezes. Aquilo foi um pedido do Galante. Ah, do Antônio Paulo Galante, produtor. Uhum. É, foi um pedido do Galante para fazer Nos Tempos da Vaselina. Uhum. Aí eu tive que inventar a história. Aí eu chamei um amigo meu, Zé Sampaio. Uhum. Para fazer junto comigo o roteiro, a história. Uhum. Porque eu tinha muito trabalho para fazer. Entendi. Então o Zé Sampaio é que me ajudou e a gente fez Os Tempos da Vaselina. Uhum. Assim, ó, eu queria saber assim, como os teus dois filmes mais famosos, Os Tempos da Vaselina e o Bem Dotado Homem de Tu, são sobre um caipira, diríamos assim, chegando na Cidade Grande e tentando, né, sucesso, né? Cite alguma coisa daqui a pouco próxima ao verdadeiro José Miziara, que nasceu em Barretos e, no caso, está fazendo filmes na Grande São Paulo e também na metrópole carioca. O Bem Dotado foi mais ou menos tirado de um filme francês. Uhum, uhum. Nos Tempos da Vaselina já foi criação nossa. Entendi. Inclusive, se você reparar, nos Tempos da Vaselina, toda a figuração é o time de vôlei do Flamengo, o time de futebol de praia, era tudo amigo do meu filho. Todos eram amigos do meu filho, que meu filho botou no filme. E eram outros jogadores de vôlei, que eu jogava vôlei de praia. Uhum. Eles acabaram entrando no filme. Entendi, entendi. Como é que és um diretor assim que sempre gostou, por ser ator, de lidar muito com atores, né? Porque se a gente for ver lista de gente que dirigiste, é uma coisa incrível, assim, atores super talentosos, né? Citei, por exemplo, o Dom Léo Maia, né? Tem a Sueli Aoki, né? Eu falei Esmeralda Barros, John Herbert, né? Walter Foster, Lisa Vieira, né? Quer dizer, tem Kate Lira, né? O Fernando Resch, a Sumida Alvamar Tadei, né? O Mário Benvenuti. Como é que é o teu processo de direção de atores, assim? Eu imagino que, como vocês não tinham muito tempo de filmagem, não tinha tempo muito para ensaio. Como é que era? Mas eu dava muito em cima. Ah, é? Isso, todos eles foram dirigidos. Que legal. E como é que fazias para lidar com pessoas com diferentes estilos, né, de preparação, né? Eu imagino que tinha umas atrizes ali que não eram muito experientes e daqui a pouco dividir uma cena com uma pessoa veterana e tudo mais. Nunca tiveste problema com essa parte de lidar com atores? Ah, eu ensaiava muito. Ah, é? É, ensaiava muito. Uau. Tinha que ser como eu queria. Eu comentei contigo no telefone que lá okay. Por 82, eu comentei contigo por telefone quando a gente estava falando sobre fazer a entrevista, que lá por 82 eu estava assistindo o show de calouros do Silvio Santos e daí tu aparecestes ali para divulgar o filme Pecado Horizontal. E eu me lembro que o Antônio Fonzar, que é um dos astros do filme, era um dos jurados. Né? Pecado Horizontal, para quem não lembra, é um filme com a Matilde Mastrange, com a Zilda Maio, com o Felipe Leve, né? Um filme de 82 que também fez bastante sucesso. Como é que é um dos surgiu... filmes que eu mais gosto. Pois é, me fala como é que surgiu a gênese desse filme. Hein? Como é que surgiu a gênese desse filme? Como é que foi a sementinha desse filme? Ah, o... Pecado Horizontal. O Pecado Horizontal são quatro histórias vividas por mim. Então é tudo de dentro de mim. Tudo o quê? É tudo de dentro de mim. São todas histórias que eu vivi. Ah, entendi. E assim, por causa de ter que enfrentar até cortes da censura... Fala mais alto. Tá. Por isso, por ter que enfrentar censura e tudo mais, tiveste muitos problemas na tua carreira, baseado na ideia que estava no papel e ter que chegar ali na hora e daqui a pouco o filme receber cortes? Não, eu não tive muitos problemas de censura. Não teve? Não, não tive problemas de censura. Entendi. E assim, como é que antes da era do sexo explícito, né, que começou com o filme do Raffaele Rossi, né, Coisas Eróticas, né, em 82, ainda em 82 fizeste um filme que não é explícito, obviamente, que é essa comédia que eu adoro, esse filme Pecado Horizontal, que é de 82. Como é que vês essa transição, né? Chegaste a dirigir quatro filmes que tem cenas de sexo explícito. Como é que foi essa transição pro chamado mundo do explícito? Viste isso como mais um trabalho? Como é que foi que tem gente que não se adaptou para isso? Se adaptou a essa fase? Como é que foi para ti ter que daqui a pouco o mercado te exigir ter que adicionar cenas, ter que fazer cenas com sexo explícito? Como é que foi isso para ti? Nessa época, a gente... Os meus amigos começaram a fazer filme de sexo explícito. Aí eu digo, porra... Aí ele chegava o dia 20 com o borderô e disse assim, olha só quanto eu faturei, olha quanto eu faturei. Aí eu digo, ah não, peraí, eu vou fazer também. Ah, tá. Aí eu acabei fazendo. E pensando nos filmes que fizeste, né, nesse estilo, né, como é que vês o José Miziara fazendo esses filmes assim? Tens um problema com eles, não tem? Como é que é? Vês como mais um trabalho? Olhando hoje assim no espelho retrovisor, como é que é? Não tinha problema. Pô, os filmes eram feitos em uma semana. E se você reparar, todos os filmes que eu fiz de sexo explícito é uma sátira a alguma coisa. Começando com Mulher, Sexo, Veneno, que eu até acho bem interessante. É tudo sátira a alguma coisa. Ou crítica social ao próprio mundo do cinema, né? Hein? Ou crítica social ao próprio mundo do cinema. Crítica ao próprio mundo do cinema. É, mas eu fazia de propósito. Pra sacanear mesmo. Tá. E me diz uma coisa, José. Gostas mais de atuar sendo dirigido por outros, atuar sendo dirigido por ti mesmo, ou ser diretor dirigindo terceiros? Qual é o lado do José Miziara que mais gostas? Na hora fácil. Eu montava os planos gerais e pedia pro Pio. O Pio é que sempre me ajudou nisso. E o Zamuner. Eu digo, Pio, agora vai lá e faz os detalhes. Não. Aí ele ia lá e fazia. Entendi. Não, o que eu perguntei é o seguinte, querido. Vou repetir a pergunta, tá? Gostas mais de ser um ator dirigido por outras pessoas? Se sentes melhor como um ator sendo dirigido por ti ou como um diretor dirigindo outras pessoas? Qual é o José Miziara que mais gosta na área de cinema? Ah, dirigir outras pessoas. Ah, é? Sem dúvida, né? É, dirigir o filme em si. Preferes muito mais do que... Não é que tem atores que já dirigiram e falam, não, eu prefiro ser ator porque é muito problema do começo, meio ao fim, que a gente tem que resolver. Então, mas preferes então o lado diretor José Miziara do que o ator José Miziara? Não. Eu preferia sempre dirigir os meus filmes. Entendi. E só uma coisinha, só voltando aqui ao Nos Tempos da Vaselina, que eu queria te perguntar. Quando eu sou super fã de música discoteca, dos Embaixadores da Noite, eu só queria saber, assim, se naquela era, né, no final dos anos 70, eras também um grande fã de eras um pé de valsa, assim, um cara que dançava muito bem, que ia muito à discoteca ou não? Fã de quê? Na época nos tempos da Vaselina, que se passa, muitas cenas se passam na New York City Discoteca. Só por curiosidade, eras um grande frequentador de discotecas? Era uma pessoa que gostava muito de dançar ou não? Não, eu nunca fui numa discoteca. A não ser pra trabalhar? Era... Vinha do Galante. Quer dizer que não eras um fã, então, do gênero musical, então? Hã? Não eras um fã daquela... de ir a discotecas, essas coisas assim? Não. Alô? Caiu, tenta ligar. Caiu. Novamente, tá. Fufunha. Eu desligo aqui ou não? Não, você continua, o Fufunha está tentando ligar. Tá. Tenta lá. Vamos lá. Tudo bem. Meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Tem muita história para contar, vou te contar. Tem. Imagina, trabalhou com o Oscarito e o Farley, 59. Nada? Nenhum... Vamos esperar um pouco, pode ser? Pode. Ele deve estar no... Alô, não deve ter notado ainda que ele estava no meio da frase. Tá chamando? Tá. Não tá dando som, ruído nenhum. Vamos ver, a gente, se não se importa, a gente só espera mais um pouquinho, a gente vai falando aqui. Mas eu sei que, imagina só, né? Começar como ator em 59... Tem história, hein? E os filmes ali, a maioria foram campeões de bilheteria, né? Então, pelo menos, que eu saiba, não tem histórico nenhum de filme que não se pagou, né? O que é uma coisa que não se pode dizer muito hoje. É um felizardo. É. Porque hoje em dia, filme para se pagar no Brasil... Nossa, então você não consegue nem distribuir, até tá fazendo bastante filme, mas não se consegue distribuir. Vamos ver como é que tá indo aí. Nada. Tenta de outra linha, Fufunha. Tá, obrigado aí. Nada. Tenta outra. A gente vai tentando. Então, só pra citar alguns filmes aqui, enquanto a gente tenta, né? Então, Ninguém Segura Essas Mulheres, que foi em 76. Daí a novela O Espantalho, que eu falei que foi em 77. O Bem Dotado Homem de Tu, que foi lançado em 78. tem um também, um filme chamado Meus Homens, Meus Amores, que é com a Rosemary, né? Tem Embalos Alucinantes, A Troca de Casais, que eu falei em 78. Tem bastante título, né? Então, falar aqui um pouco, daí tem As Amantes de Homem Proibido, que é também com o Nuno Léo Maia, Nos Tempos da Vaselina. Olha, ele deve ter tido algum problema na linha dele, porque realmente não entra. Não tá? Não, não tá. É muito abuso, então a gente falando daí de músicas, daqui a pouco tentar de vamos novo. Lá. Vamos lá. Não, vamos lá. Tá, não sei peraí. Se o Fufunha, daí, se dá para o Fufunha tocar música Fufunha. E tentar ao mesmo tempo, não sei como é que funciona. Não, daí a gente tira. Quer ir para a primeira música? Tá, vamos para a primeira música então. Vamos lá, peraí. O Fufunha faz, porque senão ele apanha. Tá. At love, I wasn't smart. I'm through with love, I told my heart. When people mention our affairs, yes, I laugh and said I didn't care. But now there's not a day goes by that I don't think of you and cry. I laugh at love, I was too blind to see. Oh, that love was laughing at me. Bow me, buzz. Think of you and cry. Yes, I left at love. I was too blind to see. Bubba doo doo doo. Love was laughing at me. That love was laughing at me. Marco Antônio. A gente pode, daí, enquanto vai falando isso, dele tentar? Não, pode esquecer. A Vivo acabou de informar que o problema é no prefixo 38 em São Paulo. É mesmo? É, chuva muito forte, prefixo 38 fora de combate. Puxa, a gente estava até. A gente estava no final mesmo, mas de qualquer forma. Eu quero agradecer aqui de público a Vivo, que presta um serviço tão bom. É uma empresa maravilhosa, uma empresa deslumbrante. Baratíssima. Quando nós temos que pagar as contas de telefone aqui, são valores escorchantes. Uhum. Mas presta um serviço de primeira qualidade, com som. Quando eu fico deprimido e ninguém fala comigo, ninguém me procura, sabe o que eu faço? Eu paro de pagar a Vivo. Daí eles, em segundo, eles mandam carta para mim me cobrando. É verdade, não. A Vivo é muito boa, a NET também é fantástica. Eu tenho muita satisfação em ter essas duas operadoras de telefonia. Parabéns a vocês pela merda que vocês são. Pela merda. De qualquer forma, quero deixar aqui agradecido o papo, o tempo que o José Miziara deu conversando com a gente. Isso é falta de respeito. Isso é falta. Chegando já no finalzinho. igual, mas pelo menos queria se despedir e tudo mais. Isso é falta de respeito, não tem falta, total mas, falta de respeito. É, assim, ó, de qualquer forma, né... Depois dizem que não sabe porque que eu me irrito, porra. Pois é, de qualquer forma, a gente, né, então a gente trouxe um pouquinho, começou um pouquinho antes, deu o segundo bloco, mostrando as músicas obscuras, né, músicas que tinham tudo para fazer sucesso, mas não fizeram, obviamente saiu dos anos 50, né, normalmente o pessoal que acompanha sabe que é anos 50, 60, 70 e 80, então dos anos 50 a gente tocou uma de 52, o nome da canção é I Left at Love, ou seja, Eu Ri do Amor, uma canção Louis Armstrong, cantou, ele nasceu em 4 de agosto de 1901 e faleceu em julho de 71 em New Orleans. Ele nasceu em New Orleans, ou Nova Orleans, e morreu em New York. O apelido dele era Sátimo, ou Pops quer dizer, tipo, paizão. Foi, obviamente, trompetista, compositor, cantor, fez até participações como ator também. A mãe dele o teve com 16 anos de idade, nasceu em estado de, assim, de extrema pobreza. O pai dele largou a mãe ainda grávida, ele foi criado até os 5 anos pela avó, porque a mãe tinha que trabalhar e tudo mais, estudou numa escola de primeiro grau que era segregada, né? Era só para negros, na Louisiana, e desde pequeno ele trabalhou vendendo carvão para famílias da região e para prostíbulos. E ele, uma dessas famílias que ele vendia carvão, uma família de judeus lituanos, e ele disse, ele considerava até a segunda família dele, e ele disse que daí ele viu que ele não era, não só os negros eram vítimas de preconceito, porque esses judeus também sofriam muito preconceito, né? Ele foi preso pela primeira vez aos 11 anos de idade por dar tiros para os céus enquanto cantava por dinheiro numa esquina. E com quase 20 anos com cerca de 20 anos de idade, ele foi preso e ficou 30 dias em cana, porque era, ele mesmo reconheceu que ele era grande maconheiro, preferia mil vezes maconha do que uísque. Em 64, finalmente veio foi o maior sucesso dele, que foi Hello Dolly, naquela época, né, que é uma canção do Jerry Herman, e ele ficou na parada de sucesso nos Hot 100 por 22 semanas, ele tinha quase 63 anos. Né? Essa canção, Hello Dolly, obviamente era originalmente cantada pela Carol Channing. Daí, como eu já falei, com 20 anos foi preso, e ele, na verdade, atingiu sucesso assim, popular mesmo fora dos Estados Unidos, já coroa. Né? Ele pode ser ouvido em trilhas como Gazelle 7, A Serviço Secreto de Sua Majestade, Alô Dolly, né? O Dia do Gafanhoto, também Memórias de Woody Allen, e Bom Dia Vietnã. Né? Acho que muita gente até com menos de, vamos dizer, 50 anos, quando pensa em Louis Armstrong, pensa nele cantando essa canção que ele vai tocar um trechinho agora, por favor. É uma canção de 67, por favor. Vou tocar um trechinho. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Que coisa fantástica. É, essa canção, né, tocou bastante no filme Bom Dia Vietnã, que era com Robin Williams, sobre um radialista em plena guerra do Vietnã. Né? O filme é dos anos 80, se passa, obviamente, nos anos 60, e a canção foi gravada pelo Armstrong em 67. Então, vamos para os... Vamos lá, Fofão. Assim, se não for a música de vez em quando, pode... Lógico, nós estamos tentando, sim. Vamos. Assim, sabe, volta, né? That's the way I feel, he's my ideal. How I'd love to wear his pin, and I'd wear it lose or win. That's the way I feel. He's my ideal. Love to hold his hand, and I take a vow. When I think of him, this heart of mine goes pow, pow, pow. Who it is I'll never tell, but in my heart he rang a bell. That's the way I feel, he's my ideal. Marco Antônio. Tá, essa canção entrou já nos anos 60. Só para te balizar, quando se liga, diz: este número não existe. Ah, é brincadeira. Não é assim, vivo. Igual, né? Depois eu vou falar com ele, mas e a gente estava no final mesmo. Mas é que só que está parecendo chato para o pessoal que está ouvindo, é que parece que a gente desligou na cara. Não, né? É extremamente. Os estão tentando aí a hora. Não, o Fufunha está lá tentando nas cinco linhas e a informação é a mesma. Não, esse bem. Número não existe. É só... Obrigado, viu, Vivo? Além de tudo, o número não existe. Nós estamos falando com a porra do número. Isso, quer dizer que agora faz 5 minutos que o número não existe, então. Isso. É, ele foi abduzido. Então essa canção é de 62, o nome é His My Ideal, ele é o meu ideal. A pessoa com quem ela sonha, a pessoa que ela imaginou a vida toda. A cantora Annette Funicello, né, um dos maiores hits dela como cantora foi uma canção em 1960 chamada Train of Love, que é composta, sabe por quem? Pelo Paul Anka, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Vou falar um pouquinho dela. Annette Joanne Funicello nasceu no estado de Nova York em 22 de outubro de 42, faleceu de esclerose múltipla em 8 de abril de 2013, em Bakersfield, na Califórnia, uma cidade que eu conheci, até uma das cidades mais empoeiradas que eu conheci na minha vida. De qualquer forma, ela protegida do Walt Disney, ela estourou aos 12 anos de idade, fazia participação naquele Mickey Mouse Club. Ela era uma das Mouseketeers, né, uma das apresentadoras do grupo de crianças com aquelas orelhas de rato. Chapeuzinho. Ela também fez papel no seriado Zorro, com o grande Guy Williams, né? O pessoal deve se lembrar que era um seriado de quem? Do Walt Disney, né? Era produzido pelo Walt Disney. Ela se dizia sempre despreparada para cantar, mas acabou fazendo vários discos de sucesso, né? Ela iniciou nos famosos filmes da Turma da Praia em 63, né? 63, ela fez 6 longas para o público adolescente. Ela pode ser ouvida em trilhas de filmes como O Grande Amor de Nossas Vidas. No caso, nesse filme, ela não trabalha, como ela só canta na trilha sonora. É um filme com uma outra estrela mirim lá, que era a Hayley Mills. Ela que estrelou a Hayley Mills. Também, como eu falei, a Neto só canta na trilha sonora. Ela aparece e canta no filme O Mundo Encantado dos Brinquedos, que é um filme estrelado pelo Ray Bolger. Deve se lembrar, ele era o Homem de Lata. Sim. Isso, né? Do Mágico de Oz. E vai dizer uma coisa: muita gente não sabe isso. O nome verdadeiro dele era Raymond Bulcão. Era de origem portuguesa. A verdade. Verdade, exatamente. No caso, também daí já entrando nos filmes que ela apareceu e cantava, né, da sonora, filmes da Turma da Praia, como, por exemplo, Praia dos Amores, Quanto Mais Músculos Melhor, e etc. Né? O interessante é que ela fez muito sucesso, mas nunca ficou muito rica. Né? A grana, o Walt Disney era meio conhecido por como é que pode dizer assim? Você é muquirana, pão duro. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente pode ir para os anos... Pode, eu só que, tem uma outra, um trechinho dela aqui, de uma outra, né? Ah, perdão, Train of Love, isso mesmo, eu quero 60. Dizer a você que você falou de uma cidade empoeirada, e eu sugiro a você que nos Estados Unidos vá ao condado de Clark, no estado de Nevada, que você vai ver uma cidade empoeirada. Ah, sim, eu fui para Las Vegas, né, mas quer dizer que... E qual é o nome da cidade? O condado todo, o município, o condado todo de Clark, vai lá para você ver. Vai lá. Aquele paraíso de milionários lá, que é cheio de piscina, Palm Springs, no meio do deserto, que eu ficava deprimido passando por lá, né? Porque, vou te contar, só cactos, mas tudo bem. Vai lá, Fofui. Outra contra-trecho, Train of Love, Trem do Amor. Oh, the train of love keeps on moving on down the track. Well, I left so fast that I even forgot. Well, I called my baby on the telephone, told him to meet me at the station, 'cause I'm coming home. Yeah, yeah. Woo-hoo, shove my coal in the fire. Well, I'm coming home, home to see my desire. Well, I miss him so, how much you never know. And when I get back, I'll never let him go. No, no. Train of Love. Train of Love. Essa canção aí, escrita pelo Paul Anka, como eu disse. Vamos para os anos 70? Vambora. Vai lá, Fufunha. Day after night, hour after hour, there's Marco Antônio. Então, assim, ninguém vai adivinhar quem é esse cara. Ah, pois é. Ninguém. Esse cantor aí é apenas o John Paul Young, que, cujo maior sucesso a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho. Não é conta, não. Não é, já contou. Hã? Não, não, nada. Continua. Ah, não. Tudo bem. Essa canção aí que a gente ouviu, Love You So Badly Hurts, ou seja, te amo tanto que chega a doer, que chega a machucar. É uma canção de 79, é um rockzinho com uma pegada disco, um disco com pegada de rock. O maior hit dele, essa canção de 79, né, a canção Love's in the Air, que eu ouvi um trechinho, obviamente, apesar de chover no molhado, porque eu ouvi falar que não existe registro de nenhum casamento nos últimos 25 anos que não tenha tocado Love's in the Air. Então a gente vai tocar, vai ser chover no molhado. Mas no caso, vamos tocar um pouquinho do Love's in the Air, daí a gente volta aí, por favor. Acho que não tem registro, não. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air. Sabe quem mais gravou essa música, o Marco Antônio? Eu sei que ela teve várias versões. Abre lá, mas... Fofunha. Vamos matar o Marco Antônio. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. Gravou em 79 também. Uau, Tom Jones. Tom Jones, exatamente, um dos maiores caras de pau da face da terra, e diz que um mega garanhão vindo do país de Gales. Por sinal, o John Paul Young, né, da versão original, de 77, ele nasceu na Escócia, né, ou seja, também no Reino Unido, mas ele foi criado, parece, desde os 11 anos de idade, mora na Austrália. Então, ele é meio que uma instituição lá. Vale dizer que ele nasceu em Bridgeton, na Escócia, né? O nome dele de batismo, John Inglis Young, né? Como eu falei, ele se mudou para a Austrália quando tinha 11 anos. E o interessante é que os produtores que mais deram força para ele, também eram responsáveis, na carreira musical, também eram responsáveis pela banda AC/DC, pelo sucesso do AC/DC, né? Ou seja, os caras bem ecléticos. E... deixa eu ver, uma coisa interessante é que a razão de eu ter escolhido até o John Paul Young hoje é que essa canção Love's in the Air toca na trilha sonora do filme do nosso entrevistado, o José Miziara, o filme que ele fez com o João Carlos Barroso, com a Kate Lira, com a Aldine Miller, que é Nos Tempos da Vaselina, né? Quando eles estão lá ensaiando e vão arrasar nas pistas de dança da discoteca New York City, discoteca no Rio de Janeiro, tem várias cenas ali que toca Love's in the Air, né? Deixa eu ver, ele também, o John Paul Young também teve um sucesso chamado Standing in the Rain, que foi, chegou número 10 nos hit paredes da Bélgica, da Holanda e da Alemanha. Vendeu mais de cerca de 500 mil discos dessa canção. Love's in the Air, né, virou um sucessão a partir de 78, mesmo fora da Austrália e do Reino Unido. E chegou número 7 na Billboard, no Top 100 da Billboard, número 7 e número 5 nos charts, né, ou seja, na parada de sucesso do Reino Unido. Né? E interessante que tem um time muito popular de futebol da Escócia, chamado Dundee United, que usa como hino a canção Love's in the Air. Então, eu acho que a gente pode agora então ir para os anos 80, por favor. Pushing by, lost the Marco Antônio. Essa canção aí de 84, eu adoro, mas não fez nenhum sucesso. O nome é This Time, ou seja, desta vez, ou seja, essa vez. O nome do grupo Ice House, é um grupo australiano. A gente tenta mais ou menos fazer links aqui, né, entre as canções, né, e os artistas, né. O anterior, John Paul Young, apesar de ser escocês, né, fez a carreira na Austrália inicialmente. Então agora, nos anos 80, a gente tá falando do, porra, do grupo, meu, Ice House. Porra, meu, faltou Olivia Newton-John, né, por favor, né. Mas a Olivia Newton-John, ela é melhor com cura. Ela sempre paira no nosso, né, nas nossas cabeças, nos espíritos, né. Por favor, Olivia Newton-John, nossa, o máximo, hora concurso. Falou um pouquinho da Ice House, a banda australiana, começou com um nome, eu acho bem ruim, Flowers, em Sydney, em 77, e daí mudaram o nome para Ice House 81, sabe por quê? Porque o líder da banda, que era o nome Ivor Davis, ou Iva Davis, apelido Iva Davis, ele disse que ele morava num apartamento que era tão gelado, sem calefação, tão frio, que ele dizia, pô, isso aqui parece uma casa de gelo. Pronto. Daí, pelo menos, a única coisa boa desse período dele de sufoco foi que ele deu o nome à banda, que fez bastante sucesso até. Daqui a pouco a gente vai tocar um trechinho, né? A canção que a gente ouviu é de 84, a gente vai tocar a canção daqui a pouco da virada de 85, 86, que explodiu ao redor do mundo, chamada No Promises, né? Sem promessas, nada de promessas. No caso, grupo, né, de New Wave, com um pouco de synth pop, ou seja, pop com sintetizador, né, e fizeram bastante sucesso ao redor do mundo, continuam se apresentando, mas a única pessoa fixa mesmo é o Ivor Davis, que é o cabeça do grupo, né, ele nasceu em 55 na Austrália. Deixa eu ver, esse grupo pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Garotas Modernas, O Jovem Einstein, Space Jam, que eu detesto, até um filme com Michael Jordan, e um monte de jogando basquete com interagindo com personagens de desenho animado. Né? E Mestre dos Mares, Mestre das Marés. Vamos tocar um trecho. Mas primeiro eu quero ler para você o que mandou o Roberto Dalossi. Ouço sempre o programa O Marco de Hoje e fico pulando e ouvindo as músicas dos anos 60, 70, 80, Os Olhos Marejados. Grande, imensa, gigantesca, infinita e torturante saudade que vai corroer minha alma até o último dos meus dias. Se Deus me surgisse na frente agora dizendo que eu viveria até os 100 anos, palavra de honra, me ajoelharia aos seus pés e imploraria que trocasse os 48 que me restam por viver os anos 60, 70 e 80 outra vez. Uau, maravilha. Obrigado pelas palavras. Apesar de serem melancólicas, eu concordo em grau e dúbio contigo. A gente estaria abraçado junto, de joelhos nessa aí. Deixa eu ver. Então vamos tocar qual é o nome dele de novo? Desculpa. Pera aí. Roberto Dalossi. Tá, Roberto, um grande abraço, querido. Vamos então para o maior hit do Detroit Australiano. Olha, ele responde aqui dizendo que ele é que agradece por nós fazermos a rádio que fazemos, pelo programa das terças-feiras, e que depois ele fica ansiosamente aguardando o SoundCloud para poder ouvir tudo outra vez. Pô, que maravilha. E é legal que ele fica no canto esperando pro SoundCloud, porque pelo menos eu e o João, às vezes, e o Fufunha, às vezes a gente não consegue segurar, a gente fica em cima das mesas sacudindo ganha-pão. É verdade. Querido, assim, ó, dá pra, se não for só buzinho assim, dá pra só dar mais uma tentativa, ver se ele... Tenta lá, se agora Fufunha voltou essa porcaria de telefone. Tenta lá, Fufunha. Tá. Por favor, Fufunha está tentando, Fufunha está vendo, Fufunha está... Já está no finalzinho mesmo. Fufunha está olhando, Fufunha digita. Estou escrevendo Fufunha passo está, a passo. Fufunha está digitando. Olha para cima. Fufunha olha o pra fone cima. Nos auriculares, ouvindo, sério, olhando para mim. Esse número de telefone não existe. Então nós não... E olha só, 5 telefones, gente. Ou seja, não é coisa de fundo de quintal aqui, sabe? O João investe em tecnologia, mas não adianta. Não. Milagre o João não sabe fazer ainda. Não, mas apesar que ele andou dizendo que para ser inimigo dele precisa caminhar, ele quer alguém milagroso para ser inimigo No mínimo que caminhe sobre as águas. Olha, e eu vou aceitar o que me disse o Albert, que mandou uma mensagem aqui agora, dizendo para a gente usar um aplicativo no computador que liga também. Mas o Albert, o problema não é conosco, o problema é lá. O ouvinte teria que ter um computador. Supostamente está chovendo... Supostamente está chovendo muito. Choveu bastante em São Paulo. Linha, o prefixo 38, eu não sei onde é, mas com aquele. Aquela eu desgraça. Acho que é capital mesmo. Não, é capital. Não, mas é com capital. Aquela desgraça que ocorreu em São Paulo hoje também, está um inferno. O prédio que desabou, né? Sim, sim, sim. Assim, ó, de qualquer forma, deixamos aqui agradecido. Depois eu vou ligar, vou falar daí diretamente com o Miziara. Desculpa. A única coisa não dolorosa disso é que a gente já estava literalmente dizendo, olha, eu já ia dizer muito obrigado pelo teu tempo e agradecer, vai se despedir. Mas de qualquer forma, né, gente, por favor, não desligamos nas caras dos convidados, por favor. É mais fácil até o convidado querer desligar na cara, mas não a gente desligar. É verdade. De qualquer forma, agradeço o tempo, obrigado pelos ouvintes aí, pela força, e até quinta-feira. Quinta-feira, quando estaremos de volta, já num clima não tão ameno como hoje. Tá bom, grande abraço. Outro, tchau, querido.